fomos reconciliados por causa do seu imenso amor para conosco. E estamos reunidos para celebrar a festa do amor do nosso Deus por nós e da nossa resposta de amor a Ele. Há tempos atrás, despertado às 2 horas da manhã, num domingo, comecei a ouvir de novo o que Deus quer de mim em 1 Coríntios 13, em 1 João 4, 11 e assim por diante. Então, meditei assim: ainda que eu seja presbítero, diácono, apóstolo, membro da igreja evangelista, mestre da palavra ou profeta, líder de um grupo em casa, dirigente de louvor ou companheiro, discipulador, encarregado das finanças ou distribuidor de literatura, se eu não tiver amor, de nada adianta isso tudo, porque Deus é amor. Se eu tiver a palavra na minha mente decorada e até no meu coração sentida, mas sem fruto de amor na vida prática, ela será seca em mim, sem vida e sem calor, porque Deus é amor. Eu preciso de fé na minha vida diária, mas mesmo que tenha fé para transportar montanhas de dificuldades e problemas, sem amor, o poder da fé será anulado e não verei a Deus, porque Deus é amor. Se eu tiver tudo certo nos meus vínculos com meu discipulador, com meus companheiros, com meu grupo caseiro, mas o motivo for outro que não o amor, não estarei certo com Deus, porque Deus é amor. Se eu conhecer toda a catequese e toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e não tiver amor, não conhecerei o autor da Bíblia e de todo o ensino verdadeiro, porque Ele é amor. Se eu encontrar na cruz o sangue que me lava, tirando do meu coração tudo que não é de Deus, mas meu coração não for cheio de Deus, que é amor, ficarei perdido em minha própria pureza e piedade, frio, calculista, crítico, e não entenderei nem experimentarei como Deus é amor. Se eu valorizar o meu pequeno grupo, no qual posso ser entendido, perdoado e ajudado, mas não fluir de mim o amor para eu compreender, perdoar e ajudar, então não sei mesmo para que o pequeno grupo existe. Porque ele existe porque Deus é amor. Se eu cantar com toda a força dos meus pulmões, levantar meus braços, saltar de emoção e alegria, mas sem o amor de Deus, serei como a guitarra e a bateria que produzem sons e depois ficam esquecidos num canto do salão. Porque o amor de Deus é o som da eternidade. Batizado no Espírito, usado nos dons espirituais, se ficar por isso conhecido como homem de Deus que caminha no Espírito, Mas viver sem amor, tudo isso será um engano para mim mesmo e para os outros. Porque o Espírito de Deus gera o amor. Se eu pregar com todo vigor, orar por muito tempo todos os dias, jejuar até padecer, pregar o Evangelho por toda parte, mas sem amor, isso não trará grande proveito para ninguém. Porque Deus é amor. O amor ama os perdidos, que perecem sem Deus e sem esperança. Como Cristo me amou e deu a sua vida por mim. O amor é paciente em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os sogros, os pais e os irmãos. Como Deus é paciente comigo e esperou que me voltasse para Ele com tanta ternura e compaixão. O amor não fica ressentido, nem mesmo com grandes ofensas, muito menos com as ninharias. Não fica desconfiado, indiferente e sem poder ter paz, porque o eu dominador deu lugar ao perdão, à reconciliação e ao serviço. O amor não está presente para receber, mas para dar. Não se reúne com a igreja por causa das bênçãos a alcançar, mas para ser bênção a oferecer. O amor não se exaspera, mas em Deus espera. O amor não tem fim, tudo mais termina, até mesmo a fé, porque no céu não haverá mais crentes. Todos serão sabedores de tudo que é de Deus. Isto é, saberão o amor em sua plenitude. Tudo está conosco em parte, pela metade, inacabado. Mas no reino de Deus o amor é completo e para sempre. Eu não sou paciente, mas Jesus é paciente. Eu não sou benigno, mas Jesus é o bom pastor. Eu facilmente fico ciumento, me orgulho, me ufano, busco meus interesses, ajo inconvenientemente, me exaspero, fico ressentido, alegro-me com injustiças. Mas Jesus regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu não vivo assim como Ele, mas Ele vive em mim. Quero amar assim como Ele me amou. Não posso fazer isso, mas Ele pode ser e fazer isso em mim. Quero perdoar como Ele me perdoou e deu a sua vida por mim. Não tenho forças próprias para isso, mas Ele as tem e o fará. Tenho vivido como menino, mas dou de mão as coisas de menino para ser um homem em Cristo. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me aos céus. Maranata.